Olá, bem-vindos a mais um Rumblecast, meus caros Rumble pancreáticos. Fuck. Porquê é que eu paro sempre aqui? Não interessa, vamos continuar. Temos o pessoal do costume que já se tornou... Mobília. Mobília podcastiana. Porquê que cada vez que começa o podcast eu fico com um bloqueio mental danado? Bem, eu vou com vocês, como já ouviram o pessoal, pelas várias ramificações da internet, temos o André Leal, o Mega, temos o Manuel Correia, lembrem-me desta vez, yeah. O Grey Fox, e temos o Marco Aurélio, o Emo Grumpyuk. Olá. Eu sou o Carlos Leituga, o Kamikaze Tutor, e vamos a mais um Rumblecast. Começo já por avisar que o tema desta semana é demasiado grave para grandes conversas. Portanto, vamos rapidamente falar do que é que temos andado a jogar. Posso começar já ali com o Marco Aurélio. Creio que andas deliciado com a tua 360, não é? Sim, basicamente. Tenho andado a jogar... Sim, uau, tem calma, senta-te, não te levantes, para de correr à volta, olha o microfone, puxas o fio. Não, finalmente hoje, esta semana tenho decidido jogar alguns jogos novos, entre aspas. Fiz finalmente download da demo do Forza, que está muito bom, e eu que não gosto de simuladores, está muito, muito bom. A coisa que eu tenho feito todos os dias, mesmo antes de deitar, é dar uma ou duas voltas na pista e ver se consigo subir no ranking ou não. Dar-lhe com Forza no... Dar-lhe com Forza. Se não cá funcionava bem. E experimentei ontem a demo do Brutal Legend, que eu aconselho vivamente a todos. Está muito, muito fixe. Se não apanhamos todos gripe suína. Yeah. Isso é curioso, eu experimentei a demo e sinceramente acho que a demo não me vendeu muito o jogo. Ainda para mais. Eu adorei. Epá, tem um grande menu. Para... Yeah. O menu está brutal, está brutal. Mas acho que o demo em si não me vendeu muito. Acho que devia ter mostrado mais a parte de. Mais a puxar para o RTS também. Assim, o open world do jogo. Yeah, sim. Porque ao início. Sim, porque o início é muito cópia de God of War e a mecânica de combate acho que fica muito, muito cortada assim um botão de salto. Porque eu fiquei bué atrofiado com isso. Não dar para saltar no jogo. Aquilo acho era mais para mostrar o humor do jogo também. Acho yeah. O humor daquilo é que está excelente. Sim, eu acho que o que acontece é que, como tu não começas, também adorei esse grito por acaso, mas como tu não começas logo pela parte da RTS, se alguém fosse comprar o jogo com isso em mente, chegava lá e não encontrava aquilo, se calhar não ia gostar. Um bocado como o Giants. Como é que tu vendias um jogo como o Giants? Grande confusão, realmente. O Giants tem mesmo muitos géneros ali enfiados. É tipo Brutal Legend, que eu já ouvi comparações em que Brutal Legend é um mix de God of War, Overlord e Ocarina of Time, por causa das cenas da guitarra, estás a fazer summon ao carro. Essa parte é linda, man, quando o gajo lado do sol. Through the power of rock. Yeah. I shall now teach you about French kissing. Está muito isso, e é uma coisa que só me preocupa, porque assim, eu saí do Psychonauts, fui experimentar a demo do Brutal Legend e era do tipo, ok, não dá para saltar, ou seja, a minha exploração deste mundo está um bocado cortada. Saltaste o jogo de plataformas. Sim, mas eu estava com a ideia que o jogo também devia ter plataforma, ia ter alguma coisa de saltos. É assim, o God of War não é bem plataformas, mas tem salto. Sim. E depois quando comecei a ouvir o Jack Black a falar, eu fiquei, epá, eu estou naquela, parece que ele está a dar improviso em algumas das linhas. Por acaso não tem isso, acho que o gajo até deu boa vida à personagem, não estava a fazer, estava fixe. Eu a cena do... esse é um gosto, vá. Eu não estou a dizer que o jogo fica mal por causa do Jack Black. Aliás, se não fosse o Jack Black, o jogo não ia vender tanto como vai ser, ou merece. Isso, metade da atenção que as pessoas têm estado a dar a este jogo, especialmente as pessoas que não conhecem o Tim Schafer, é porque tem o gajo na capa e porque a personagem principal é parecida com ele. Eu acho que foi esperto, porque no caso do Psychonauts era um bocado difícil uma pessoa identificar-se com o Raz. Yeah. Sim, sim. Ah, e outra coisa, também, obviamente que não vou dizer mesmo mal do Jack Black, porque ele tem feito um trabalho fantástico a promover o jogo por si próprio. Uhum. É, ele tem aquelas cenas curtas metragens, vá. Yeah. Não que eu tenha achado muita piada, mas pronto. Eu achei giro que o próprio Tim Schafer esteja a dar a cara aqui no marketing do jogo. Tim Schafer, we're not worthy. We're not worthy. E pronto, para além do Brutal Legend, consegui também arranjar o Lost Odyssey, quase de borla. Portanto, finalmente comecei com o Lost Odyssey e estou a gostar bastante também. Eu tenho de encontrar um bom negócio nesse jogo. Tenho mesmo. Estou interessado. Bem, eu joguei o Brutal Legend, o demo, gostei de algumas cenas. Controlar o carro até é bastante fácil, estava com receio que fosse um pesadelo danado, mas realmente à segunda vez fiz aquele boss com cara de vagina de uma só vez. Realmente, mas é que aquilo parece uma vagina com um piercing no clito. The fuck, meu? Um tentáculo. Com tentáculos assim de lá dentro. Oh, Jesus Christ. É um tentáculo com tentáculos assim de lá. Oh, God. De resto, pus-me a jogar a continuar a jogar mais Psychonauts. Tipo, estou viciado naquilo. É ótimo. Eu adoro Psychonauts mesmo. Acho que vai ser vai ser outro jogo que lado a lado com o Panzer Dragoon Saga, que vou rejugar e rejugar, não interessa quantas horas demorem. Tipo, o meu último save de Psychonauts terminou com 14 horas e fiz a coleção toda, colecionei tudo. Apanhaste tudo aí, tudo, paciência. Yeah. Não consigo. Tenho andado a farmar achievements no Wolverine, que eu quero ver se troca aquilo no Guzex. Tipo, mas é que é satisfatório um bocado o X-Men Origins Wolverine. É satisfatório que quando eu comecei a jogar em hard e o jogo é bué lixado mesmo, e há uma parte em que tu estás ali, o teu rage meter começa a crescer com a tua própria fúria a jogar o jogo, a salvar tanta porrada. Mas chegas a um ponto em que, ah, fuck! E depois metes um rage attack e começas a triturar toda a gente, só braços a voar e sangue pelo ecrã. Lá está um uso para o Wii Vitality Sense. Olha, era que o jogo não existe no Wii. Será que nem saiu a versão mais fracote? Aquela versão não. Mais cartoon. Mais cartoon. Acho que não. It's X-Men Kids Origins with Wolverines. Wolverine's Adventure. Atenção, afinal houve uma versão para a Wii do Wolverine. É, eu também estou a encontrar isso agora. Nem por nada. Ah, sim, para a PlayStation 2 eu estou sim para a Wii também. Pronto. Yeah, é aquela base. Tu, Grey Fox, já acabaste o Psychonauts ou não? Não, eu como comecei o estágio, que é outro jogo difícil, quase não joguei esta semana, e o pouco que eu joguei foi apenas Psychonauts e no comboio Ninja Town. Ninja é um Ninja jogo que Ninja tem Town. Um aspecto bastante, bastante lame, e continuo a dizer, eu não gosto daqueles gráficos, mas acho que a mecânica daquilo é sólida e serve muito bem para viagens curtas. Espera lá, isso não é um Tower Defense? É um Tower Defense, mas em que as torres basicamente não disparam. Tu tens casas. Calma, isto soa bem da mal. Mas não é assim. Em vez de torres, tu tens casas com dois ninjas em frente a elas. Portanto, em vez de disparar, tu interceptas as pessoas que vêm, e há alguns ninjas que têm personalidades, como o Business Ninja, que tem um telemóvel, e passa-lhes o telemóvel e eles ficam um bocadinho ali à espera, e tu assim tens mais tempo para que outras unidades os ataquem. Tem piada porque pode ser o percurso dele. É, tens de pontos de pormenores esquisitos, e agora na última missão que eu estive a fazer já apareceram piratas, que era a coisa que eu estava à espera. E tem lá pelo meio, nos guiões, em que começam a ser invadidos e começam a perguntar quantos invasores são, e o gajo responde-lhes que são over 9000, e o outro, what? 9000? Mas isso não são ninjas! Os ninjas, ao menos eles estariam dentro, escondidos nas casas, não estariam à frente. Olá! Não, olá! Há muita coisa pouco habitual nos ninjas aqui neste jogo, como alguns como objetos que tu podes usar. Com quase todos os outros jogos, tipo Ninja Gaiden, eu acho que o Hayabusa é um dos piores ninjas do mundo. É dos ninjas menos discretos. Mas este jogo é bom, para quem gosta... de ser desporrada. Sim. Não só nos inimigos, como no próprio jogador. Sim, sim. Mas o outro jogo que eu tenho estado a jogar aos poucos, mas que infelizmente não tive hipótese de pegar nesta semana, é o Stalker, Shadow of Chernobyl. Ah, E posso-vos dizer... Porquê? Sério, porquê? Vou gostar, apesar dos bugs que às vezes me obrigam a desligar o jogo. Tipo, porquê? Porque tem um ambiente espetacular. Para mim, o ambiente daquela zona é melhor que o do Fallout. E eu adoro Fallout. Sim, mas... É mais envolvente. Há lugares do jogo, eu a jogar isso, tipo, já tentei várias vezes recomeçar o jogo, até com mods da comunidade para tornar o jogo mais realista e melhor e etc. Tipo, é impossível, aquela inteligência artificial é impossível. Imagina, tu tens tipo um caminho underground em que o nível de cima ainda está carregado, tu andas underground tipo para escapar a uns guardas e os gajos começam a gritar: "Hey, Stalker!" Tipo, eles estão lá em cima, eu estou cá embaixo nos esgotos, what the fuck? E depois é, eu estou todo stealth numa base militar e faço save, tipo, vejo um gajo, vou fazer um stealth kill naquele gajo, faço save, que é para se falhar, sentir-me mais satisfeito comigo próprio e conseguir matá-lo à segunda vez, ou à terceira, ou à quarta, ou à quinta. Mas quando faço load, toda a gente na base sabe onde eu estou. Pois, é outra das coisas que eu ia dizer. Eu jogo dando a volta a esse bug. Eu não desligo a meio de uma missão. Eu faço-a toda e faço save quando estou num sítio descampado. Que é para quando fizer load, nada a não ser alguns cães mutantes me perseguirem. Sim, senhora. Mas eu gosto. Em termos de bugs, está giro. Ah, sim. Já ouvi falar bem dele, por acaso. Um amigo meu também, dois gajos disse. O que o Yatsi diz na review dele do Clear Sky é um bocado o que eu sinto em relação às armas e ao disparo neste jogo, que é, tu começas a jogar aquilo e pensas, estas armas não acertam nada, e depois descobres que no botão direito do rato tu podes fazer o chamado Iron Sight, que é olhar através da mira, e aí já acertas assim um terço dos tiros. E o que ele diz, que é o que eu acho que tem razão, é que isto é o que ele acha que seria a figura dele se ele próprio estivesse naquela situação. Ou seja, tu aqui não és um Rambo. Ou então de um gajo com um traumatismo craniano porque tu cais do camião logo no primeiro filme de introdução, não é? Portanto, tem lógica. Isto também é um defeito, as pessoas queixam-se muito disto, mas isto é um defeito da parte inicial do jogo. Um defeito, quer dizer, à medida que vais começando a ganhar armas melhores, tu sentes que são mesmo melhores. Em pormenorzinhos que parecem pequenos, mas tu sentes logo uma diferença grande, como miras telescópicas. Eu gosto, gosto muito do jogo. O Oblivion Lost é que acho que corrige bugs do primeiro, se não me engano. Já o Clear Sky também não, não só isso, como acrescenta coisas que não estão disponíveis no jogo final, mas que vêm nos CDs. Então, mas espera aí, o Clear Sky é uma nova campanha. O Oblivion Lost também é uma nova campanha? Não, é um mod. É um mod. Então quando é que é a nova campanha que vai seguir? Call of Pripyat? Pronto. Acho que o pessoal do Oblivion Lost vai ter muito trabalho para estar a corrigir os restantes. Pois, eu não sei. Falaram-me de problemas nos seguintes, mas eu só conheço os problemas deste. Então e tu, André, como é que é? Eu, numa daquela loucura de pura insanidade, continuo a jogar Heroes of New Earth. Já desisti. Sim, um patch hoje, por acaso. Ainda tenho de experimentar. E joguei o demo do Brutal Legend também, para variar. Então ainda não andaste a treinar Street Fighter 4 para o torneio que eras pedir hoje? Não, por acaso não treinei. Decidiste que se lixa Capcom, que se lixa Street Fighter 4, vai sair o Super Street Fighter, portanto... Eu, tal como não estava a treinar também, sei que me deixei ótimo. Yeah, eu vou ficar a dormir. Que se lixa o torneio. É. Então, mas ias levar o teu stick? Claro, o stick, mas estou a brincar com isso. O grande stick. Pois é, Cashcom, nas suas manias de... Respeitinho, aí é a melhor. Nas suas manias de tentar roubar as pessoas, a Cashcom, a Crapcom, vai lançar um Super Street Fighter 4. Super Street Novas Fighter personagens, 4. Maior balance... Tipo, das novas personagens só vi uma que realmente é nova. Sim. É mais um regresso. Júri. Eu sou a trazer personagens velhas e então vão, acho que segundo os rumores, né, vão trazer o The Third Strike também. E mortas, né? Porque supostamente no Street Fighter 2 o Bison morria e ele está no 4. Pois. Epa, mas alguém quer saber da história dos jogos? Não interessa. Não interessa. Acho que nem os próprios escritores sabem o que é que se está a passar. Mas eu fico curioso, é o preço que eles vão dar àquela treta, porque pá, nos dias de hoje queres lançar em Super Street Fighter, outro jogo, meu. Como é que é possível? Deu então um rápido. Sim, é a diferença de um ano, né? É, e vai ser full price, vai ser o quê? $60? Não, o gajo. O outro gajo disse que em princípio o jogo vai ser mais barato, não vai ser full price. Eles disseram que estavam a pensar a fazer DLC, só que tinham muito conteúdo e não sei o quê. Pronto, sim, isto é tudo a mesma coisa. O gajo diz que vai ter outros personagens novas. Em princípio. É que é exatamente nesse aspecto que eu quero falar, porque, tipo, estamos na era do DLC. Tipo, temos conteúdo. Epá, Lost and Dam. São horas e horas de uma nova campanha no Grand Theft Auto 4. E até é barato. E o que eles fazem, o que eles estão ali a fazer é, eles estão o quê? Vão adicionar, imagino eu, mais umas 6 personagens, vá. Eles dizem 8. Em princípio 8, e dizem que estão com atenção aos fóruns, porque ainda não sabem se esse número vai aumentar ou não. Mas eles dizem que... Ok, 8 ou mais personagens, novos cenários, vão lançar balanço, vão meter maior balanço. Vão lançar balanço. Vão vender DLCs de balanço. Balançar o balanço do jogo, tipo, mas e como e esta parte do balanço já podia-se fazer num patch, porra. Isso é vão deixar muito estúpido. Porque é que se vão fazer rebalance, porque é que não fazem já? Meu? Porque é que tem que esperar até o jogo sair? Isso é parvo. Bem-vindo de volta ao início dos anos 90, em que fizeram não sei quantas revisões do Street Fighter 2. É que eles lançaram o Championship Edition para aí uns meses ainda depois do jogo ter saído e não tinha absolutamente nada. Yeah, não tinha rebalance nenhum às personagens, não tinha nada. E eles dizem que agora também no Super Street Fighter 4 vão melhorar o online do Street Fighter 4, vão pôr lobbies, etc. Porquê é que eles não fazem já isso, meu? É bem estúpido. Eles querem deixar o pessoal tão enfurecido com o que já têm agora, daqui até o lançamento do jogo, para que eles comprem o jogo quando sair. É tipo, dizem essas coisas todas e as pessoas pensam, realmente... Falta aqui qualquer coisa e vão jogar e depois falta mesmo. Depois vão comprar. Yeah. Mas pronto, eu não sei como é que essas pessoas pensam, porque eu não sou uma delas. Esses jogos não me conquistaram à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Ainda por cima que aquilo é uma engraçada, que ele tem um bug. Eu vim a descobrir que aquilo tem um bug na dificuldade do jogo, em que tu estás a jogar tipo em easy e normalmente aquilo passa para hard. Oh, aquilo, o jogo passa o jogo todo só com o Zangief a fazer lariat, que a inteligência artificial não consegue responder a isso. Tipo, metes-te ao lado deles, fazes lariato, os gajos fazem focos, levam com o dano duas vezes. Pá, morrem, aquela banda estúpida. Agora, tipo, eu acho mal é os gajos anunciarem aquilo também com uma janela tão grande que ainda eles dizem que o jogo vai sair lá na primavera de 2010. E Street Fighter 4, o que é que os gajos fazem? Vão deixar de vender, meu? Ou então não. Acho que não. Vão vender ainda mais. Não, é porque o Super Street Fighter 4, eles dizem que o jogo pode ser jogado sozinho, só com aquele CD, estás a ver? Mas eles dizem que tem uma cena, umas coisinhas para os gajos que ainda tiverem o CD do Street Fighter 4. Ah, é preciso ter o CD? Acho que sim. Pá, não sei, não percebi bem, mas pelo que eu li de uma entrevista com o gajo, ele disse que, pô, para todos aqueles que ficarem com o CD do Street Fighter 4, nós temos umas prendinhas para eles, não sei, não sei. Espero que eles tenham encontrado a versão Steam do jogo. Para piorar a situação, para o pessoal que está menos atento ao anúncio do Super Street Fighter 4, tens agora o anúncio de que o Street Fighter 4 vai se tornar um Platinum Hit na 360. Ou seja... Eles querem, tipo, espremer mais uns trocos do Street Fighter 4. Sim, eles querem a resposta. Não, e também como é essa cena do que ele disse, que tem uma surpresa para os gajos que ainda tiverem o CD. É mais um incentivo. Há aqueles malucos colecionadores, né? Ok, então, estou a ver. Jogos novos a sair. A indústria está a ganhar vida outra vez nesta altura da crise. Ou então não. Então está a morrer aonde? Está no Japão, não, pelo menos foi o que o paizinho do Mega Man me disse. Eu acho que o pai do Mega Man, com todo o respeito, é a pessoa errada para dizer isso. O senhor Inafune, o gajo tem uma certa razão no que diz, digo eu. Ele tem, mas depois das sequelas e spin-offs de sequelas e sequelas de spin-offs e spin-offs de sequelas de spin-offs. Mas são bons jogos. Não, eu acho que ele é parte da razão porque a indústria japonesa está a morrer. Porque é como, pronto, para mim ainda é de... Agora, nestas alturas, mesmo com esta geração, as indústrias japonesas têm estado a ficar um bocado mais para trás em relação à ocidental, não é? Não, é que... O engraçado é, ele ele faz esses comentários como a indústria do Japão está a morrer. Mas depois, para dar um exemplo de como a Capcom está a lutar contra essa situação, dá o exemplo do Dead Rising 2. Lá está, outsourcing. Ele esquece de dizer que está a ser feito por um developer canadiano. Mas pronto, como a indústria no Japão está a morrer, damos os jogos a estúdios ocidentais, que eu sei que sabem fazer as coisas. É o que tu tens agora, tens tipo a Square comprou a Eidos. Tu tens a Square a lançar RTS da Segunda Guerra Mundial, que era uma coisa que eu nunca... Sim, isso nunca... é muito estranho. Estava no Game Trailers e vejo Segunda Guerra Mundial, Square, e eu, hã? Baionetas gigantes. E a Square vai também lançar o Modern Warfare no Japão. Yeah. Grande confusão. Mas só para confirmar, nós estamos a falar da indústria de jogos japonesa, não estamos a falar da indústria geral japonesa, porque eu acho que as sanitas japonesas ainda estão a vender bastante. Não só, okay. Só sanitas, como múltiplos sex toys. Em alta. Pergunto-me o porquê das vendas estarem a baixar tanto no Japão. Será que já não tem jogos apelativos? Eu acho que eles estão todos a poupar para Final Fantasy XIII. Não é possível, é, mas... A indústria de videojogos no Japão... saiu de casa, foi para as portáteis, basicamente é isso. Gastaram todo o dinheiro nos Monster Hunters. Nos Monster Hunters, nos Dragon Quest novos. Podem ter gasto todo o dinheiro, lá têm mensalidades para isso. Jesus Christ! É, eles já têm que pagar mensalidades. Né? É, mas o Dead Rising 2 parece estar excelente mesmo. Tem bom aspecto, é verdade. A desculpa do multiplayer. E tem bons usos originais, acho que são originais, para motosserras. Aquele tipo de vara, whatever, com as duas na ponta, é pá, aquilo está lindo. Eu gostei das motosserras de lado da moto, bolas. Essa também está muito boa. E a cadeira de rodas com metralhadoras que tu põe põe com voz de sintetizador à Mac, tipo de Stephen Hawking. Está lindo essa cena quando eu vi isso, meu. Vocês viram a cena do... o pretexto para o modo multiplayer, não viram? Não, eu acho que li, mas não me lembro. Vi as coisas, mas não... Ok, aquilo... Imaginem, gladiadores americanos Gladiadores americanos com zombies. Ah, exato, sim. Aquele jogo do Alce, que o gajo tem aqueles cornos de Alce. E aquilo então são com lâminas. Tem de mandar o gajo para a balança. É pá, que jogo tão doente. Há um jogo, então, que é com tempo, em que tu tens de enfiar trituradores... batedeiras na cabeça dos zombies e depois tens de correr para um botão e carregar e toda a gente... Há outros que tu andas dentro de uma bola de metal a rodar aquilo, tipo como aquelas bolas para os hamsters. Sim. E então andas mesmo a esmagar os zombies todos. Opa, aquilo está fenomenal. Eu acho que o multiplayer daquilo é uma das coisas mais originais que vi há bastante tempo. Ali no tema das casualidades, temos a Square e a PopCap... É verdade. Para fazer, a juntarem-se. É verdade. Okay. Expliquem-se. Ok. Se vocês jogaram ao Bejeweled e pouco tempo depois jogaram ao Puzzle Quest, perceberam que eu valia um certo... entre aspas. Plágio. Plágio, vá, plágio. E que são um bocadinho... Trocas de ideias. Plágio é o melhor estilo... É o melhor estilo do grupo. Para aí estar. Não, na minha opinião, o Puzzle Quest é melhor do que o Bejeweled no sentido em que te dá uma razão extra para jogar. E acaba por dar aquele impulso extra de só mais um jogo, e graças a isso fiquei com umas olheiras enormes na altura em que o jogo saiu. Mas não era da PopCap, os gajos não estavam ali a render com a ideia deles, e soa-me um bocado estranho que tivessem deixado alguém fazer isso. E agora vingam-se. Toma lá, Square Enix e PopCap juntam-se para fazer o Gyromancer, que é um jogo que está a causar grandes confusões por causa do seu nome meio parvo, em que juntam Puzzle Quest deles, portanto já é tipo o Bejeweled em Super Saiyan, com um bocadinho de mecânica do Hexic, e toma lá, juntas vários fanbases num único produto. Então, pera, Gyromancer, isso é tipo uma sequela do Gyromite da Nintendo? Consegues jogar com o Rob? Espero que não. Pelo aspecto que eu estou a ver aqui, que isto tem tudo muito ar de fantasia medieval, eu acho que o Rob ia destoar um bocado, a menos que fosse construído de madeira. Um jogo de puzzles bué épico, senhor. Mas isto tem bom aspecto, especialmente porque eu não gostei do Galactrix. que é o Puzzle Quest Galactrix, que é uma espécie de sequela no espaço com um tabuleiro hexagonal em que tu não fazes a mínima ideia de onde as peças vêm quando tu resolves aquelas combinações, e é um bocado ridículo. Portanto, voltaram à forma os criadores originais, mais a Square, que é para trazer fãs e se calhar música. Já estou a imaginar. Oh my god, it's Sephiroth! Oh não! É um braço da mãe do Sephiroth. Acho que isto vai vender muito. Já saiu o próximo jogo deles, depois do Gyromancer. Eles vão fazer Gyromancer edição Final Fantasy, em que tu mexes com matéria. Quer dizer, o Puzzle Fantasy. Final Puzzle. Em que cada matéria faz ataques de magias correspondentes. Vá, o vermelho é tipo ao fogo e ou faz o summon do Bahamut. Ou assim. Não lhes dês ideias. Meu, não, eu quero ver este jogo, a sério. Tipo, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII com puzzles em que as peças são matérias. Isso podia ser melhor do que o X-2. Final Fantasy X-2. O X-2 era peças de roupa. Exato. Mas já podia também saltar. Era melhor. Tenho de jogar isso um dia. Qual deles? O X-2. Queres mesmo, tens a certeza? Dizem que é o que tem a melhor mecânica de luta, mas eu não vou jogar só por causa disso. E é verdade, mas também tem muito girl power lá mostrado. A introdução tem tanto girl power que eu evitei o jogo a tudo. mas é verdade que o sistema de combate é dos melhores que eu já vi no Final Fantasy. Também é verdade. Mas pronto, é um desperdício. Como é que eles chamariam uma sequela do 10-2? 10-2-2? É que agora com nomes não, era começa a ser difícil inventar nomes para sequelas. Quando falaram, por exemplo, do Army of Two, eu pensava que iam chamar aquilo Army of Tutu ou assim, o Army of Four. Eu Left 4 Dead, eu pensava que iam chamar tipo Left 5 Dead. Quer dizer, o Army of 2 já é bastante. Já muita gente chama daquilo um bocado de gay, da maneira como os gajos são muito amiguinhos e fazem aqueles. aquele bromance deles. O jogo está fixe. E agora que diz-lhes meter um tutu à volta na cintura, tipo os gajos. Parecia bastante assumido. Dançavam um balé enquanto matavam, enquanto ganhavam agro. Não, isso pode ser visto como uma manobra de distração. É isso, pode ser agro. Distração massiva. Os inimigos a ficarem confusos e a vomitarem. Oh my god, disgusting! Ou ficarem sexually aroused. Não, tipo, a maior parte dos inimigos, what the fuck, e pões lá um ou dois coraçõezinhos a subir na cabeça. Gás seduced, em vez de ter agro, era o seduced, pronto. Um gajo com o tutu, enquanto o outro depois passava por trás e ia flanqueá-lo. Bem, mudando agora, avançando com a lista de temas. É verdade, o senhor Jack Thompson, nem mais um dos seus atos de insanidade, agora processou o Facebook porque não removeram comentários ofensivos à sua pessoa. Não só comentários, são grupos com nomes ofensivos. Com muita gente lá. Sim, acho que havia aí 80 grupos ou assim, 80 grupos, tipo, coisa absurda. Mas é tipo, nós aqui no Rumble raramente damos tempo de antena ao senhor Jack Thompson, porque o gajo não merece, o gajo é um idiota. Mas isto tem piada. Tem piada porque ele mandou cerca de 3 cartas aos donos do Facebook para tirarem aqueles grupos. E depois declarou-se o vencedor porque eles nunca mais respondiam, então iam levar decididamente com um processo em cima. A coisa engraçada é que o Game Politics, que eu segui desenvolver da notícia, foi que um dos gajos do Game Politics contactou o Jack Thompson a perguntar: então, mas porquê que você não vai ao fundo da página e carrega no link de Report This Group? E o Jack Thompson respondeu, chamando o gajo You're a Total Moron. Ah, tipo, sendo muito, com muita maturidade, ele respondeu a Sim. essa questão. E então ele foi lá, o gajo do Game Politics foi lá, fez o Report Group e, ao que parece, aquilo em 72 horas desapareceu, o grupo. O gajo perdeu o direito de exercer advocacia e tudo, mano. O gajo é um grande animal. Em algum dos estados norte-americanos ele já não pode ser advogado. Eu acho que ele podia ter virado a questão ao contrário e podia ter usado isto para ter ainda mais atenção. Se ele desse murros ele próprio e desse murros ele próprio, e ganhava $50 por cada vez que dava um murro na sua própria cara. E é realmente, se o problema dele é falta de dinheiro, o gajo é comparar a ameaça de levar-se papos com o Atari 2600 com ameaças ao presidente Obama. Tipo, não consegue mesmo estar quieto. Não, é que não se cala. Mas é que depois tens de culpar, tipo, cadeias televisivas como a Fox, que ainda dá tempo de atender este gajo. E às vezes, eles agora, como já não... Sabes, a Fox não é propriamente considerada um canal de respeito. They call themselves anonymous. Hackers on steroids. Mas eles são os maiores brainwashers da sociedade. Isso é que é o problema. Sim, sociedade americana. E agora, em vez de dizerem que o gajo é um advogado... contra os videojogos, dizem que ele é um especialista. Oh, meu Deus. É, realmente ele já tem muitos casos com videojogos. Pode-se considerar um especialista. Perdidos. O gajo agora tem muito onde pegar. Agora o sexo nos videojogos está em alta. O gajo fizesse contra isso, fizesse uma cruzada contra isso. O Assassin's Creed 2 também agora diz que também vai ter sexo. Não, e os japoneses querem forçar o... Forçar, pronto. O aluguer de filmes digitais de porno japonês. Na PS3, é verdade. Em Blu-ray. Não, pronto, em alta definição. É tipo a Sony com a PSP Go, não é? Exatamente. Yeah. Portanto, que se vais poder sacar para a PS3, também provavelmente vais conseguir para a PSP. Ou para a nova PSP Go. É isso. Já ouviram falar desta nova PSP? Posso masturbar-me on the go? Não, atenção, atenção, como é que acham que a PSP sobreviveu no Japão até à chegada do Monster Hunter 2? Hã? Era com a porno portátil em UMD. Os japoneses todos nos comboios super lotados a verem os porno on the go. Eu bem parecia que aqueles assentos naquele comboio em Tóquio estavam um bocado cajosos. Passou aqui um Monster Hunter. Um Monster Hunter. Mas pelo lançamento da PSP Go? Pois, eu só me dei conta quando estava na FNAC e vi lá mesmo as PSPs em exposição, porque de resto não tinha reparado. É, a PSP Go já saiu, portanto. Já saiu. É, então tiveste mãos na coisa, Mário. Tive mãos na coisa. Realmente aquilo é muito pequeno. O problema é que é tão pequeno que aquilo parece que se vai partir ao mínimo esforço que tu vais fazer. Ainda mais. Eu agarrei no raio da primeira PSP, agarrei nela, eu olho para aquilo, eu tenho medo de partir isto, eu tenho medo do meu polegar partir este analógico para o ecrã. É assim, eu vou ser honesto, eu já parti, acho que já vou no sexto comando de DualShock com analógicos partidos. Claro, digo uma coisa. Se vais comparar a PSP Go com a primeira PSP que apareceu, então a primeira PSP é a coisa mais resistente do mundo. Porque esta, tu olhas para aquilo, é uma espécie de plástico cinzento, assim, pá, tu notas que aquilo parece barato, a sério. Parece que se vai partir, se tu fizeres um bocadinho de esforço a mais. Parece... Eu li um artigo sobre a PSP Go a dizer... Acho que a original tinha partes de ferro e não sei o quê. E esta aqui não, é toda de plástico mesmo. Acho que não tem. É só plástico mesmo. Já, yeah, exato. Ali. Deve ser plástico do caro. Não, é plástico pintado com uma tinta metalizada meio barata. Eu estou a imaginar sobreaquecimentos e explosões à iPhone. Derreter. Para a PSP Go. A PSP derreter. Do pessoal. Não sei se chegará a tanto, mas gente a queixar-se que aquilo se partiu e a dar uso à garantia, estou a ver. E que tem entorces. Será que também injeta disco? Ah, não tem. Resparta, pois é, isso é um grande problema. É muito mais segura, eles podiam ter usado isso como selling point. Já não arrancam olhos. Não há risco de decapitação. É que previamente ao podcast nós estivemos mesmo a discutir que tipo de mercado é que a Sony está a tentar abranger com esta nova consola. É o mercado daqueles que gostam de ter as últimas gadgets, fora isso. É um mercado de gente que tem dinheiro ilimitado. E há para gastar. Sim, mas é que as pessoas... Eu acho que os jogadores gostam muito da sua liberdade de voltar a vender os jogos que já não se importam. Mesmo ao vender os jogos por dificuldades monetárias, tipo qualquer coisa assim. Sim, eu conheço gente que compra poucos jogos, mas está sempre a livrar-se dos jogos que já acabou e a ganhar créditos ou dinheiro e a renovar a coleção. Bem, não pode ser considerada uma coleção, mas ele joga tudo o que lhe apetece e relativamente rápido por causa dessa troca. Yeah. Não vai ter, sim, uma grande coleção quando a consola se extinguir, mas também não lhe interessa. E um aspecto do mercado que eu, para mim é um bocado nojento, mas é tu tens tipo GameStops e Games e Best Buys e o caraças a... Replay Zones, cá em Portugal. Replay Zones, yeah, a venderem jogos usados por quase full price. Essas mais. Lojas não se... Ou mais, não mais, sei como é que mais que full price? Uhum. Já vi. No caso de jogos platina e jogos aí nessa faixa de preço, já vi vários casos. Yeah. Eu não vejo qual é que é o interesse dessas lojas estarem a vender PSP Go's, que vai ser do tipo olá, adeus. Nunca mais vão ver aquela pessoa lá naquela loja para comprar jogos PSP. É assim, tu também quando vendes um iPhone, uma loja vende um iPhone, também não está preocupada em que o cliente vai lá buscar mais assim, mas é um mercado bastante diferente. Sim, não é assim tão diferente quanto isso. A diferença é que os retalhistas fazem lucro na venda do hardware, percebes? E na PSP Go não me parece que eles tenham essa margem de lucro. Ok, pronto. Então se a Sony está a fazer isto para que os retalhistas não percam dinheiro com os jogos que não vendem, e a Sony então vai parar de fazer com MDs. Só por isso. Ok, pronto, cortámos o mal pela raiz. Retalhistas podem agradecer-nos à vontade, mandem-nos dinheiro. A minha opinião, sincera, de alguém que não tem qualquer PSP, é que isto parece uma tentativa de tirar ainda mais direitos aos jogadores, mas em que fazem o jogador pagar por isso, que é um bocado como a minha visão do World of Warcraft, que é pagar para trabalhar. Não concordo. Depende do uso que dês ao jogo, mas sim, posso dizer que é bastante verdade. Há umas alturas que estás a jogar aquilo e sentes-me, mas porquê? Mas porquê que eu estou a jogar isso? É que aquilo que me parece é que, como tu só tens esta compra digital, tu não vais poder encontrar um site que vende aquilo mais barato, um leilão de eBay, yeah, uma opção qualquer numa loja. É sim, eu até gosto de download. Vais ver taxas de conversão completamente abusivas. Sim. É que isto só mesmo como resposta à pirataria, acho que era muito extremo. Mas falar em conversão e incentivo à pirataria, parece que não há forma de tu trocares os teus UMDs por cópias digitais dos próprios jogos para continuar a jogar os jogos que já tens. Coisa que eles tinham sugerido. Portanto, graças a isto, várias pessoas não vão vender as suas PSPs antigas para claro, comprar a nova. Pois, não vão ter o seu valorzinho de retoma para conseguir comprar, tipo de crédito para comprar a nova. E é que é um bocado... É pronto, ok, compreende-se que é para evitar pirataria, mas para resolver este problema vamos oferecer 3 jogos à escolha na loja online. Vocês acham suficiente? E acho que isso é só para gente jogos, que não. Eu acho que isso é só para gente que... Os primeiros a comprar. Acho que isso não é. Ainda por si, e pois, ainda isso. Já nem me lembrava dessa cena. Pois é, tipo... assim, tu não te esqueças que... Pronto. A loja online também vai estar disponível para as PSPs antigas. Uhum. O ideal seria tu possuís o jogo com a cópia física, poderes ativar o download, à semelhança dos jogos da Valve no Steam. Exato, exatamente. Eu já estou a ver o que é que se está aqui a passar. A Sony está a planear para o futuro mesmo, porque eles pensam sempre assim em 10 anos à frente. Sim. Que eles não querem que os compradores da PSP Go se desfaçam da sua PSP, que é para depois poderem mandar a PSP para a reciclagem e receberem canetas como era anteriormente com a PlayStation. Com a PlayStation 2, yeah. Mas... pensando ainda um pouco na comparação da PSP Go com o iPhone. O iPhone tem sucesso porque tu tens acesso às aplicações em qualquer lugar. Na PSP, tu não tens essa facilidade. Está bem que tens o wireless, mas não tens... Hoje em dia já tens wireless em muitos sítios. Sim. Mas não tens o acesso tão generalizado aos conteúdos como tens numa plataforma como o iPhone. E outra coisa tens... Sim, diz. Para tu teres acesso à loja, tens de estar ou em casa, ou num cibercafé, num sítio específico. E mesmo assim duvido que, devido que em muitas redes públicas vais conseguir sacar os jogos, porque aquilo usam portes que normalmente estão bloqueados. Mais ou menos, mais ou menos. A primeira vez que eu joguei Metroid Prime Hunters foi dentro do casino de Lisboa. Mas o que eu ia dizer é que um dos grandes sucessos do iPhone é o preço das aplicações. Eu não acho que isso vá acontecer com a Sony. Eu acredito completamente que a Sony vai cobrar full price todos os jogos na loja. Pois é, nem sequer tem de vender ou transportar ou pagar a retalhistas para ter lá o jogo. Cobra a mesma coisa, recebes menos. E não sabemos bem se a Sony vai parar completamente de fabricar o M2. Não vai. Não podem parar, então os gajos que têm o PSP, os jogos vão se expor para o PSP. Não, parar de fazer filmes em UMDs. Os gajos que são PSP. Os gajos que são PS, que têm PSP podiam sacar da coisa, né? Compravam um cartão de memória maior e sacavam da loja. Tu vais ter é cada vez mais jogos que só vão estar disponíveis na loja, como é o caso do Fate Stay Night, que é um jogo de um beat'em up que saiu como jogo físico no Japão, mas se não fosse pela loja, nunca sairia cá, percebes? Frisar que foi de Stay Night é da Capcom. Tá. Ah, pensava que ias frisar que veio do Entai. Não. Que agora é um jogo que não é Entai. Não é? Ah, sim, o Beat'em Up não é. Pronto, ok. Estou a ver que sabes mais do que eu. Quero é o Queen's Blade, que é para estar a arrancar pedaços de armadura e elas ficarem com as mãos à mostra. Se da PSP não. Bem, anyway, estamos mesmo a entrar na fase final do podcast. Não sei se vocês têm algum choro a derramar, lágrimas a derramar. Eu tenho choro a derramar hoje. Então... Primeiro, quero derramar o choro à Capcom por os gajos serem chulos, mas são chulos de qualidade. São chulos de qualidade, por isso eu vou ter de comprar. Já falámos disso! Eu sei, mas eu tenho de chorar na mesma. E aos Correios por terem perdido novamente a minha encomenda de jogos que eu mando a Vida Game. Pois é, eu, pronto, sei lá, eu tenho de esperar. Deixa-me adivinhar. Royal Mail. É, Royal Mail, exatamente. Yeah. Esses gajos são os filhos Eu só tive problemas com eles uma vez. Epá, eu tipo, em março tinha mandado vir 5 jogos de game. Perderam uma encomenda, pronto, sei lá, eu disse eu à game, olha, perderam, os gajos mandaram outra vez. Agora mandei vir 3, perderam outra vez. Epá, começa a perder os jogos. A game começa a pensar. Este gajo anda a ficar com os jogos pela outra vez, mas não percebo porque que não se espera. Mas os jogos eram bons? Epá, eram bons, já. O Tomb Raider Underworld. Então eles fizeram o teu favor. O Prince of Persia e o Saints Row 2 que eu comprei. Então tu compras jogos pelos gráficos, aparentemente. Não. Eu comprei os jogos usados e eram baratos. Era para aí 8 libras cada um, portanto. Okay. Ei, dizer comprar o jogo pelos gráficos com o Saints Row, pera lá. Não. Eu estou a falar do Prince of Persia e do Tomb Raider. Saints Row é gameplay. E é só o gameplay. O Tomb Raider eu joguei o demo e curti bué, meu. Fogo. Estava bué da fixe o jogo. E o Prince of Persia comprei porque, pá, o jogo acho que... é bonzito, sei que não é aí o melhor de todos, mas eu até gosto assim, do estilo de plataformas e gostei dos outros. E vais comprar o DLC? Não. o jogo é bonito, mas não me chega a convencer. Se calhar porque eu ainda estou meio do Warrior Within há muito tempo. Ainda tenho cá o Warrior Two Within. Thrones para eu não gostei. Warrior Within estava assim muito hardcore. É muito comprido o jogo. É mesmo realmente comprido. E tem níveis circulares em que tu tens um nível em que é... Imagina o nível de um relógio e tu só podes andar nessa direção. Então, se tu te enganas, ou imagina dois relógios em que chegas a uma parte que tens uma bifurcação, ou continuas no mesmo relógio, ou vais para o outro. E tu, tipo, chegas lá e se tu te enganas, tens de dar a volta toda para voltares à bifurcação. Ou então, se não estiveres muito longe, podes voltar atrás. Sim, porque depois há uma parte em que tu tens uma plataforma que não consegues voltar atrás. Tipo. É muito emo. Game design muito bom. Eu joguei só mesmo pela história. Tipo, eu tinha acabado o primeiro, Sands of Time. Comecei a jogar então o Warrior Within em hard. Em hard? Até começar a jogar como deve ser, foi um bocadinho. Aquilo eu caguei, dá logo então um salto grande em relação ao primeiro. Depois de algum tempo comecei a jogar na dificuldade mínima, só mesmo porque já estava fora. Bem, na mínima também não, bolas. Não, queria que fosse o mais rápido possível, que era para ir jogar o Two Thrones. O Two Thrones queria... é muito melhor, sim, na minha opinião. Yeah. Eu ainda não joguei porque pá, eu queria acabar aquele já agora. Não acho muita piada parar a meio de um jogo, especialmente. Procura pelo um speedrun do Warrior Within e vê. É tipo uma speedrun. Yeah. Eu lembro-me daquelas gajas, deixa uma despleja e eu espetei-lhe uma faca e a gaja morreu. Foi... agora eu vi-te partir-me a rir com isso. Mas nesse Prince of Persia mais recente, eu não gosto do facto que aquilo está a segurar a tua mão o tempo todo, tu não morres. Sim, sim. Isso, pá, mas eu gosto da história. Eu gosto da história e dos combates de bosses. Até são interessantes. Porque há parte que há um boss que tu basicamente estás só a falar com ele, não consegues combater. Estás simplesmente a tentar dizer: nós conseguimos resolver isto. Não precisas de lutar. Toma lá $50. Eu também tenho. Ainda mais. É, saltava tipo um pop-up no coisa, queres pagar MS Points para derrotar este boss? O que é que o DLC tem? Que eu nem sei. O DLC é um novo capítulo, é tipo, tens um novo poder, tens é tipo, continua a história. Sim. É aquela merda de comprares o último boss do jogo. É dizer-te, afinal não compraste o jogo todo. É isso. Já estou a ficar farto disso. Vocês não me vendem o jogo todo, então eu não pago o jogo todo. Pois, é o que eu acho. Por isso é que eu perguntei da Game, porque eu quero mandar vir agora o Fallout 3 Game of the Year com o DLC todo e vai-me ficar para aí a 27 libras, acho eu. Tem umas cenas muito baratas, meu. E os jogos usados. Por acaso, este preço que estou a dizer é o da Amazon UK, mas pronto. Mas há outros sites, eu já andava a pensar em meter no Rumble tipo uma lista de negócios da semana ou assim, mas dá um bué de trabalho. Mas porque eu conheço. Porque eu conheço muitos bons negócios noutras lojas e eu costumo mandar vir bué de cenas daí. Eu acho que o pessoal também acho que ficava vantajoso. Porque tipo, tu não vês em Portugal, tu não há quase vantagens nenhumas para os jogadores. Não há. Jogos demoram anos a baixar e quando baixam é para cenas tipo 20€ que arranjas mais barato lá fora. Ou então baixam assim de maneiras estúpidas quando é mesmo para fazer liquidações de stock. Ficam para aí a 10€ e 15€. De vez em quando encontra-se umas cenas engraçadas. E mais lágrimas, mais lágrimas. Não há mais ninguém a chorar por estes cantos. Pegando agora na Game, não é tanto lágrimas, a não ser pela veia caixista. Mas, mas para quem gostar de RPGs e tiver uma 360, pegando agora na Game, eu não deixei de reparar que na secção dos dados começaram a aparecer alguns jogos a preços muito, muito baratos na secção dos dados, que são novos. Não sei se foram abertos por algum gajo que vendeu ou se foi mesmo a Game que tinha os jogos novos e não se vendiam e decidiram pô-los na secção dos dados. Mas, por exemplo, quem quiser o Blue Dragon está a 10€, quem quiser Lost Odyssey está a menos de 20€, e tudo jogos novos, portanto. Ok. E são jogos bons que valem a pena, acredito. Eu disse que não me convencia isso porque há uma GameStop em Torres Vedras com o Odin Sphere ainda a 50€. Eu voltei a ver o Psychonauts a 50€, bolas. Yeah. O Odin Sphere é bonito, pá. Este pessoal devia pensar, ninguém vai. Já passaram 2, 3 anos, ninguém vai comprar este jogo. Parem de sonhar pelo vosso cliente encantado. E metam mais baixo. Durante anos, no Toys R Us do Colombo, via lá aquele. É o Mario Strikers, acho eu. O de futebol do Mario para GameCube por 65€. Ainda vês lá jogos de N64 a preços bem caros. Sim. Parados bem. Bem, mas é assim, tipo, não vale a pena vocês ouvirem a recomendação do Marco, porque enquanto eu editar este podcast eu vou já comprá-los todos, portanto não vai haver mais Não. Uma das razões que eu acho que podem ter sido eles mesmos a pôr os jogos na secção dos dados é porque são vários, percebes? E têm todos aspectos de novos, percebes? Não é uma ou duas cópias, são mesmo vários. São aqueles verdadeiros que não vêm todos arriscados. Não, jogos novos, caixas impecáveis. Agora muitos já não estão, mas foi mais porque o pessoal está lá a mexer nas caixas, mas os CDs sempre impecáveis. Se calhar estão usados de alguma outra forma. Olha, o meu Lost Planet, que eu mandei vida game também usado, vinha todo arriscado e com a caixa partida. Mas o jogo funcionava. Oh shit! O jogo funcionava, por isso pronto. Não me queixo. Pelo som, parece-me que antes de passar pela tua casa foi parar um planeta perdido. Pô. E pronto, sim, se ninguém tiver mais nada a adicionar, terminamos por aqui um podcast. Por favor, a qualquer pessoa, a programadores para a DS, empresas, quer que seja, façam dungeon crawlers como deve ser, em tempo real para a DS. Está aqui um mercado que pode ser explorado e deve ser explorado. Um Diablo, um Baldur's Gate, qualquer coisa. Eu preciso de um jogo desse género para jogar no comboio. Já jogaste aquele roguelike? Roguelike tipo Shiren the Wanderer, conheces? Isso não, foda-se. Não tenho muita... É engraçado, mas eu não tenho... paciência e gajo fica frustrado. Já. Mas, tipo, sim, porque a morte ali é hardcore. Eu cheguei a uma altura em que morri cheio de itens e eu, epá, não pode ser verdade. E pronto, e nem as próprias lutas, eu não... Mas havia um jogo qualquer que lançado pela id, que era em primeira pessoa, tipo... Orcs and Elves. Orcs and Elves, opa. A sério, se vocês tiverem a oportunidade, joguem esse jogo. São umas boas 3 horas, talvez. Então, mas é muito fixe. Eu acho que adorei e gostava de ver mais jogos daqueles na DS. O bocadinho que eu experimentei não me deu uma boa impressão. Mas posso dar-lhe outra tentativa? Bem, eu não tenho qualquer choro. Tipo, tem sido umas semanas alegrecíssimas. Não, é só temos de terminar agora o podcast porque acho que o pessoal ainda não está habituado a Rumblecasts de uma hora. Ai meu Deus, que isto vai ser tão difícil de editar. Portanto, pessoal, obrigado por ouvirem e então adeusinho, portem-se bem. Muitos beijinhos. Até o próximo. Hasta lá à vista. Baby.